mixagens ao vivaço pra você. Seja na praia, seja em qualquer lugar, esse aqui é o CD oficial do verão 2016. Então sente a pressão no máximo aí, brother! Te falei, no máximo! É no máximo, brother. É no máximo, brother. Do Mix. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá. Agora! Que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sensacional. Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cervejas de maconha, arma minha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto, nós dois no ar-condicionado. Eu viajando e tu, tu só fazendo o que eu falo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Isso não pode ir além, então além, então vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além, vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Viva o mundo do sol. Desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de fé. Não deixa, não, não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar. Brasil. É, não tô ligando, faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio. E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra pro bar. Meu motivo pra mudar acabou de acabar. DJ Tom Mix. Um show no máximo com o Tom aqui. Mix. Beijei na boca que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Faz o que quiser. Se me encontrar, finge que não me viu. Deixa meu coração vazio pra outra mulher. E a partir de agora vou voltar os meus amigos pra farra pro bar. Meu motivo pra mudar acabou de acabar. Me show no máximo com o Tom Mix. Beijei na boca que batom vermelho, mas eu ainda me vejo com você. Você. Vamos lá, galera, estamos ao vivo, o show no máximo pra você. Desse jeito você me deixa louca.

se preparando. Festa de patrão, os garimpeiros no comando. Chama as amigas, hoje tem tequila. DJ Tomix. Essa noite tu é minha. Desce mais um whisky, quero te ver dançando. Adoro desse jeito quando você vem esfregando. Ao som das marcantes, hoje tá daquele jeito. Tiro que tá na mesa. De Braz, Wesley, sente o clima. Trabalha a semana toda e hoje eu tô podendo. Sai da minha frente, hoje eu vou com os garimpeiros. Eu vou pro ouro negro. Hoje eu vou tomar várias caixas ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa. Eu vou pro ouro negro. Traz várias garrafas de Chandon ao som dos garimpeiros. Bota mais um whisky pros patrão. Pode parar que eu já tô um veneno. E eu sei bem o que você quer. Então vem que vem daquele jeito. Porque hoje eu tô perigoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no. Senta no pai. Senta no pinto gostoso. Levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. A menina sobe, pai, em cima do meu garoto. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto. Senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Depois que empurra uma vez, a piranha pede mão. Uma vez, fez, a piranha pede. eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Quero beijo meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Eu quero roubar você pra mim. Quero dividir meu travesseiro. Às sete, e antes que o dia comece, bom dia. Adoro ver você abrindo os olhos devagar. Quero ver o meu tomar. Eu adoro ver você assim. Você faz todo mundo olhar. Quero roubar você pra mim. Eu quero ver você morar num hotel e só te expulsar. Esse CDzão pra estourar, pra balançar o verão 2016. É o show no máximo em todo lugar. É no máximo, brother. É no máximo, brother. DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Exata para a sua música. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Agora! Alô? Alô? Alô? Amor? É você? É você? É você? É você? Aí tu senta na porra, aí tu senta na porra, aí tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Que é seguinte. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarote. É DJ Nelly!

Todo mundo aí, bota o copo pra cima. Vamos fazer um brinde agora. Vamos brindar, vamos brindar. Tchim, tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim, tchim. Pra cima! Vai, vai, vai, vai. Tom Mix. O Lula da Cavada. Mangueira, seu desprezo, criei André. Aqui, ó, vamos pra cima assim, ó. Pra cima, posição de vira, prepara, mistura, com Pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada.